Olá pessoal, meu nome é Tássia, estou aqui apresentando para vocês o webcast Criando Mapas nos Amics. O objetivo deste webcast é entender o que são mapas de rede e como utilizá-los a seu favor, no ganho de performance e no monitoramento. Esta é a representação de uma imagem do que vamos fazer nesse webcast. Vamos criar um mini mapa e junto a ele acoplar um submapa. Tá? Vamos entender o conceito dessa criação e vamos gerar esse pequeno mapa. Primeiramente, vamos entender o que é um mapa de rede. Os mapas, eles são elementos visuais úteis para determinar onde foi o ponto de falha dentro de uma infraestrutura. Ele é muito importante para as equipes que avaliam a saúde das máquinas e precisam reagir rapidamente diante de um incidente. O mapa também pode diagramar estruturas físicas de rede, ajudando a mostrar como os equipamentos se relacionam. Ao iniciar a criação de um mapa, a tela similar a essa será exibida. Agora vamos entender um pouco melhor a função de cada uma dessas opções. A opção nome é o nome do mapa. Largura e altura recebe os valores em pixel. Você pode ajustar conforme a largura e altura do seu monitor. A opção imagem de fundo, você pode escolher uma imagem para ficar como plano de fundo no seu mapa. Lembrando que antes de criar o mapa, você tem que adicionar a imagem que será a sua imagem de fundo, tá? Que aí você já tem que ter feito o upload dessa imagem para conseguir acoplar ela ao mapa. O campo mapeamento automático do ícone, você seta ícones padrões dentro do mapa. O realce de ícone serve para pedir aos amics que desenhem fundos no ícone para representar estados, status. Ressaltar elemento com modificação de status de um trigger quando ativo serve para caso o ícone possua um trigger que teve seu estado alterado recentemente, uma borda será desenhada à sua volta. O campo expandir incidentes singulares, como o próprio nome diz, singular, é caso haver um incidente em um item em particular e ele for único, né? O problema for somente para este item, a descrição do problema será apresentada no mapa. O campo textos avançados é apenas personalização de label. Tipo do texto do ícone serve para escolher qual é o tipo de mensagem que será adicionada ao nome do item na tela, tá? Quando um trigger for exibido. Existem vários valores possíveis, como texto, endereço de IP, nome do elemento ou status. O campo localização do texto do ícone é só a posição da mensagem na tela. E por fim, o campo exibição de incidentes, podemos escolher se desejamos mostrar todos os problemas em uma única linha ou não queremos mostrar nada. Dentro da tela do mapa, a área é dividida por linhas para auxiliar o alinhamento. Bom, após feito, né, preenchido todos os campos, é só clicar em salvar e você vai abrir uma tela semelhante a essa. No caso desse exemplo, eu coloquei uma imagem de plano de fundo. Se você não colocou imagem nenhuma, o seu plano de fundo será totalmente branco. Dentro da tela do mapa, você pode ver que a área ela é dividida por linhas, que é para auxiliar o alinhamento. Lembrando que o total desta área é o que a gente definiu lá na tela de criação, tá? Que é a parte de altura e largura. Nesta área, a gente vê uma barra de ferramentas aí no canto superior. Essa barra de ferramentas é a criação do mapa. Vamos entender ela um pouquinho melhor. O botão mais, ele serve para adicionar ou menos para remover. Quando você clica no botão mais da opção ícone, você cria um novo ícone ou cria um novo elemento, como a gente chama, tá? E o elemento, ele é a parte principal, fundamental dentro de um mapa. Se você clicar no elemento e clicar em menos, você vai remover, excluir esse elemento. Ao clicar em dois elementos, quando você quer selecionar mais de um, é só segurar a tecla Ctrl, você consegue clicar no mais do link. E aí você vai gerar uma ligação entre esses dois elementos, tá? Esse link, ele é representado por uma linha, onde a cor, formato, você pode personalizar. O campo grade, né, ou grid em inglês, a gente pode deixar ele oculto ou não, que aí seria essas linhas mostrar na tela ou não. E aí no campo ajuste, a gente vai de 20 por 20 até 100 por 100. Na verdade, esse campo ele serve para determinar o tamanho dessas grades, né? Caso a gente for fazer um mapa grande, é bacana a gente deixar essa opção aí 100%, 75 por 75, que fica mais fácil para alinhar um ícone. Se os seus ícones são pequenos, o seu mapa é pequeno, aí você baixa esse valor, porque as linhas vão ficar mais junto e fica mais fácil para alinhar. Por fim, a gente tem aí o botão alinhar ícones. Aí você vai forçar os arcs a alinhar todos os elementos mais próximos da grade para você. E aí depois tem o botão salvar. Lembrando que tudo que a gente faz nos arcs a gente tem que salvar, tá? No mapa. Porque se você esquecer de salvar e sem querer clicar no outro botão, você vai perder tudo que você fez. Vamos entender um pouquinho então do elemento. Quando você clica no mais do ícone, você gerou um novo elemento. Esse elemento ele tem um tipo, que pode ser do tipo host, grupo de host, trigger, mapa ou imagem. Host, lembrando, é qualquer máquina ou computador conectado a uma rede. O host é a representação do servidor, serviço ou ativo de rede que vai ser monitorado. Normalmente eles representam um sistema físico. O grupo de host nada mais é do que uma separação lógica dos hosts. Trigger, ou conhecido como gatilhos, eles montam a lógica para gerar alertas, baseado na informação coletada pelos ícones. A parte mais complexa dos ABCs é montar as expressões dos gatilhos, de uma maneira concisa e equilibrada, evitando falsos positivos e ao mesmo tempo gerando alertas em um tempo hábil. Um trigger ou um gatilho, ele é um teste de condição que possui um estado e permite que o usuário tome uma decisão sobre a ocorrência de um incidente dentro do cenário monitorado. Um único trigger, ele pode conter um simples teste booleano, como também verdadeiras equações booleanas que testam inúmeras possibilidades para decidir o que está acontecendo, tá? O tipo mapa. Mapa é a criação, a gente usa para a criação de um submapa. Já vamos detalhar um pouquinho mais aí submapas. E quando você deixa do tipo imagem, ele é uma figura estática, tá? Falando um pouquinho mais de submapas, então um submapa é a técnica de trabalhar com um mapa dentro do outro. Esta técnica é muito utilizada em empresas que possuem filiais e desejam manter um monitoramento em um único mapa, centralizado, para ajudar na visualização. Desta maneira, caso ocorra algum problema em uma das suas filiais, né, ali aquele mapa geral ele vai informar o problema, é só você clicar naquele submapa e ele vai expandir para você poder debugar um pouco melhor o que está acontecendo. Aqui uma imagem, né, demonstrando como a gente expande um submapa. É só clicar, né, no submapa e clicar no botão submapa, ele vai levar para a gente pro próximo mapa. Bom, já falamos um pouco sobre os campos e conceitos. Agora vamos para a prática e vamos montar um pequeno mapa. Aqui nessa tela eu tenho uma representação de um mapa onde eu coloquei uma imagem de fundo para representar as máquinas que estão espalhadas em outros países. Ou você poderia trazer um mapa da sua cidade ou do seu estado e colocar as filiais de onde se encontram cada servidor. Para criar um mapa, você deve ir até a aba Configuração, Mapas E aqui no canto direito, clicar em Criar Mapas. Vou criar um exemplo de um mapa que se chama Rede Dexter. Nome, aqui a largura e a altura, vou colocar 1350 por 800, que é mais ou menos a resolução que fica legal para esse para visualizar agora. Imagem de fundo, eu não vou usar. Vou ativar realçar ícone. Vou ativar realçar elementos. Expandir incidentes singulares. São as únicas alterações. E aí é só clicar em salvar. Clicando em salvar, ele abre aqui para mim. É só eu clicar em cima do nome e ele vai abrir a tela. Como eu não usei imagem de fundo, o fundo está totalmente branco. Por default, ele sempre vem 50 por 50. É um tamanho bom. Para iniciar, é só você vir aqui em ícone, clicar no botão mais e ele vai gerar para você um novo elemento. Esse elemento eu vou representar como uma imagem mesmo e ele vai se chamar Link 1, só para representar o meu link de internet. Vou deixar ele como Cláudio mesmo, 128. Eu tenho que clicar em aplicar e depois fechar. Eu vou adicionar mais dois elementos. Clicando no segundo elemento, eu vou gerar ele como um host. Dentro do elemento host, aqui no texto, eu posso colocar um nome ou uma macro. Uma macro nada mais é do que uma variável. Eu vou usar a macro que se chama hostname e a macro que se chama host.com. Essas duas macros são internas do Zabbix. A hostname, ela vai me trazer o nome da máquina, do host que eu já cadastrei. E a host.com, ela vai me trazer o IP dessa máquina. O texto eu vou deixar abaixo e aqui eu vou selecionar, clicando em selecionar, qual é o host que eu tenho cadastrado. No meu caso, eu vou trazer como o dados, que é uma base de dados para o meu servidor do Zabbix Server. A imagem, clicando aqui, eu consigo selecionar qual é a figura. No caso, eu vou selecionar Server 128. 128 é o tamanho da imagem, tá? Sempre tenho que clicar em aplicar para depois fechar. Eu vou ajustar. E agora eu vou para o segundo item, que também é um host. Também vou usar a macro hostname e host.com. Esse vai ser o meu Zabbix Server. Eu vou colocar a mesma imagem, que é um servidor. Server com tamanho de 128. Lembrando que eu tenho que aplicar e depois fechar. Só vou inverter a lógica aqui, deixar assim a imagem. Pronto, os elementos já estão na tela. Agora eu preciso criar o link entre eles. Para eu gerar um link, eu clico no host, seguro a tecla Ctrl e clico no segundo host. Você viu que ele abre uma tela de links. Clicando no mais do link, ele gera um link para mim onde eu posso editar. Essa edição eu posso escrever um nome para identificação desse link. Esse texto também recebe macros, se você quiser, tá? Você pode criar macros e colocar aqui. O tipo de linha, eu vou colocar uma linha grossa. E o tipo de cor, no caso, eu vou colocar um verde mais escuro. Lembrando que sempre eu tenho que aplicar, depois fechar. Agora eu vou criar um link entre os dois hosts. Faço o mesmo procedimento, mas, ops, eu vou excluir o item que eu criei errado. Clico novamente, pressionando Ctrl nos dois hosts, venho em link e clico em mais. E eu clico em editar. Linha grossa. Mais um novo tipo. Lembrando que eu tenho que aplicar para depois fechar. Pronto, o meu mapa basicamente está pronto. Como faço para visualizá-lo? Aqui na outra aba é só você vir em monitoramento, mapas. Lembrando que eu tenho que salvar. Ele me dá esse pop-up, o mapa salvo. Retornar. Se você clicar em OK, ele vai entrar na lista de mapas. Se você cancelar, ele vai manter nesta mesma tela. Você pode cancelar porque o seu mapa já está salvo. Aqui em monitoramento mapas, você vai conseguir visualizar os seus mapas. No meu caso, eu quero escolher o novo mapa que eu fiz, que é a Rede Dexter. E está aqui, ele já pegou o nome e já pegou o IP das minhas máquinas e o estado delas, que elas estão ligadas e estão ok. Legal, pessoal. Agora vamos criar um submapa para esse mapa principal. Voltando aqui para a linha mapas, eu vou criar um novo mapa. Esse novo mapa vai se chamar Rede Dexter Minas. Para dizer que está no estado de Minas, tá? Eu vou deixar ele como padrão, vou ativar as opções, vou clicar aqui em salvar. Vou abrir o novo mapa e vou adicionar um host a esse mapa. É só eu vir aqui em ícone, adicionar um mais. Esse elemento vai ser do tipo host. O host, vou colocar a macro hostname e host.com. Eu vou adicionar o servidor de e-mail, que é o Zimbra, que também vai ter a imagem do server no padrão 128. Clico em aplicar, depois fechar. Vou salvar o meu mapa. Meu mapa foi salvo e eu desejo retornar. Ok, o meu segundo mapa, meu submapa já está criado. Agora eu vou linkar ele ao mapa principal. Como faço isso? Adiciono um novo ícone na tela, um novo elemento. Esse elemento ele vai ser do tipo mapa. O nome dele vai se chamar Rede Minas. Aqui em mapa eu seleciono qual é o mapa que eu quero. No caso, eu quero o mapa do Rede Minas. Aqui eu vou selecionar qual é a imagem que eu quero que apareça. Neste caso, eu quero uma Network 128, que é o tamanho. Clico em aplicar e fechar. Pronto, o meu novo ícone está na tela. Eu vou criar um link entre ele e o link principal e o link de internet. Venho aqui em link. Eu quero uma linha pontilhada com a cor vermelha. Aplicar, fechar, fechar. Salvo o meu mapa. Ele dá o pop-up, eu vou cancelar. E aqui no monitoramento é só você atualizar. E pronto, ele apareceu todo o mapa. Se você clicar aqui no submapa, ele já abre submapa. Se você clicar nele, ele já vai te levar para o submapa correspondente. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigada.